Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaspi. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 22 de outubro de 2014. Destaques de hoje. Doleiro Youssef é absolvido em processo de lavagem de dinheiro do tráfico. Presos 7 suspeitos de participação em ataques em Santa Catarina. Força Nacional faz testes de equipamentos da transposição do São Francisco. Ministério Público vai investigar briga de domingo entre torcedores. Falta de água leva a cidade do interior paulista a fechar escolas. Coreia do Norte liberta um dos 3 americanos detidos no país. Governo argentino anuncia programa que receberá refugiados sírios. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Instabilidades associadas ao avanço de uma frente fria provocam chuva a qualquer hora em Minas Gerais e no Espírito Santo. No leste de São Paulo, há previsão de garoa ao amanhecer. Nas demais áreas da região, muitas nuvens se formam, mas não chove. Região Norte, o sol brilha forte pela manhã e há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde e início de noite. No Tocantins, no norte do Pará, no Amapá e em Roraima, e no centro-leste do Amazonas e do Acre. Nas demais áreas, chove a qualquer hora do dia. Região Nordeste, sol, calor e tempo seco em grande parte da região. Apenas no Maranhão, no oeste e sul da Bahia e no oeste e sul do Piauí, há previsão de chuva rápida. Nas demais áreas, a umidade relativa do ar fica baixa e não há condições para a formação de nuvens. Região Sul, a umidade que o vento traz do mar favorece a formação de muitas nuvens e a possibilidade de garoa no leste do Paraná e no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva, no centro do Paraná e de Santa Catarina. Tempo firme nas demais áreas. Região Centro-Oeste. Áreas de instabilidade atuam na região. No leste de Goiás e no Distrito Federal, há previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte ao amanhecer e chove rápido a partir da tarde e início de noite. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda a sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O advogado Tiago Huáscar deixou de representar o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 26 anos, suspeito de assassinar a tiros 39 pessoas em Goiânia. O defensor abandonou ontem o caso ao alegar que não havia chegado a um acordo financeiro com a família do homem apontado como serial killer. De acordo com o delegado Eduardo Prado, Tiago varia muito e perguntou a policiais se seria crime matar na cadeia. Ele está preso desde a última terça-feira em uma cela isolada na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, DENARC. De acordo com o Prado, o suspeito é monitorado o tempo todo, principalmente depois de ter tentado se matar na última semana ao cortar os pulsos com pedaços de vidro de uma lâmpada quebrada. Ele perguntou se seria crime matar alguém no presídio, se haveria algum problema. Mas ele varia demais. Ele fez o comentário em uma conversa meio que informal e depois disse que era brincadeira, que não estava falando sério, disse o delegado. Prado contou ainda que Tiago leu cerca de 50 revistas de domingo para segunda-feira. Ele lê de forma diferente. Começa a ler a revista no final e depois vai para o início de forma rápida. O advogado Tiago Huáscar afirmou que o ex-cliente se portava normalmente. O comportamento não foi motivo para deixar o caso, acrescentou. O motivo foi o contrato entre nós. Não chegamos a um valor, o contrato de honorário de advocacia. A família não teve condições de arcar com o que pedimos. É um processo grande que demanda tempo, estudo, trabalho. Teria quase uma exclusividade toda no processo, justificou. Huasca disse que, na quinta-feira, Tiago deve ser transferido para uma penitenciária, onde também ficará em cela isolada. Explosão na fábrica de medicamentos do Grupo CIMED na manhã desta terça-feira deixou 3 pessoas em estado grave em Pouso Alegre, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a explosão aconteceu por volta das 6 horas. As paredes e parte do telhado do prédio desabaram. Uma pessoa foi socorrida com 100% do corpo queimado e 2 com traumatismo na cabeça. Segundo a assessoria do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, para onde as vítimas foram levadas, as pessoas foram atendidas e sedadas na UTI da instituição. Também foram atendidas e estão sob observação 23 pessoas com escoriações ou intoxicadas em razão da fumaça. O Grupo CIMED informou que 1.200 pessoas trabalham na unidade de Pouso Alegre e que 150 estavam no local da explosão. Não houve nenhum abalo estrutural. As atividades em outros setores da fábrica serão retomadas ainda hoje, segundo a assessoria do grupo. Segundo turno acontece em 13 estados e no Distrito Federal. Chamamos nossos colegas dos estúdios da Rádio Câmara, Tiago Miranda e Georgia Moraes. No próximo dia 26, os eleitores de todo o país voltarão às urnas para escolher o novo presidente da República. Em 13 estados e no Distrito Federal, a população terá de escolher também seus novos governadores. Dos 28 candidatos, 9 são parlamentares. 3 deputados concorrem a governos estaduais. Entre os senadores, há 6 candidatos disputando o segundo turno. 2 só no Centro-Oeste. Dos 7 estados da região Norte, 6 terão disputa no segundo turno. O mesmo acontece no Centro-Oeste, onde apenas Mato Grosso elegeu seu governador em 5 de outubro. No sul do país, a situação é inversa. Apenas o governo do Rio Grande do Sul está na disputa entre os 3 estados da região. Já no Sudeste, só haverá segundo turno no Rio de Janeiro. Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte são os únicos entre os 9 estados nordestinos onde haverá disputa em 26 de outubro. O PMDB é o partido com mais candidatos na disputa, 8 ao total. Em segundo lugar está o PSDB com 6, seguido pelo PT e PSB, ambos com 4. Outros 6 partidos têm um candidato cada na disputa pelo governo estadual neste segundo turno. Dos 10 maiores colégios eleitorais, onde estão 76% dos eleitores brasileiros, haverá disputa para governador em 4 deles: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Pará. Confira todos os candidatos por região. Na região norte, haverá segundo turno nos seguintes estados: no Acre, Tião Viana do PT contra o deputado Márcio Bittar do PSDB. No Amazonas, o senador Eduardo Braga, do PMDB, enfrenta José Melo, do PROS. No Amapá, Valdez, do PDT, virá contra Camilo Capiberibe, do PSB. No Pará, a disputa é entre Hélder Barbalho, do PMDB, e Simão Jatene, do PSDB. Em Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, enfrenta Expedito Júnior, do PSDB. E em Roraima, a briga será entre Chico Rodrigues, do PSB, e Sueli Campos, do PP. Na região Nordeste, o segundo turno acontece em 3 estados. No Ceará, Camilo Santana, do PT, enfrenta o senador Eunício Oliveira, do PMDB. Na Paraíba, a decisão ficou entre o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Ricardo Coutinho, do PSB. E no Rio Grande do Norte, a disputa é entre o deputado Henrique Alves, do PMDB, e Robson Faria, do PSD. Na região Centro-Oeste, haverá segundo turno em 2 estados e no Distrito Federal, onde o senador Hollenberg, do PSB, enfrenta Jofran Frejá, do PR. Em Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, disputa com Iris Rezende, do PMDB. E em Mato Grosso do Sul, a decisão entre o senador Delcídio Amaral, do PT, e o deputado Reinaldo Azambuja, do PSDB. No Sudeste, haverá apenas um segundo turno, no Rio de Janeiro, onde Luiz Fernando Pezão, do PMDB, disputa a vaga com o senador Marcelo Crivella, do PRB. Finalmente, o Rio Grande do Sul será o único estado da região com segundo turno. José Ivo Sartori, do PMDB, enfrenta Tarso Genro, do PT. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda e Georgia Moraes. O Ministério da Integração Nacional, responsável pelas obras do projeto de transposição do Rio São Francisco, precisou do apoio de tropas da Força Nacional de Segurança para fazer os testes de ajuste de equipamentos para início da operação do sistema. A presença da força foi necessária porque havia a possibilidade de moradores do município pernambucano de Floresta tentar impedir a operação, com receio de que ela prejudicasse o abastecimento de água na região. De acordo com o Ministério, no fim de agosto foi feito o bombeamento de água do reservatório de Itaparica para o reservatório Areias, procedimento necessário para os ajustes dos equipamentos da primeira estação de bombeamento, EBV-1, do Eixo Leste. A presença da Força Nacional foi autorizada pelo Ministério da Justiça após solicitação do ministro interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Os testes ocorreram no último dia 13. A autorização formal para emprego do contingente federal, no entanto, foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério da Integração Nacional, os testes seguiram todas as boas práticas da engenharia e de qualquer protocolo de acionamento de conjuntos de motobombas. Em nota, a pasta informou ainda que o enchimento dos canais até as primeiras estações de bombeamento de cada eixo representa a primeira etapa de pré-operação do empreendimento. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschomas. Meus caros ouvintes e leitores, o que justificaria, na sua opinião, e falo também aos mais versados em regimes políticos mundiais, alguém defender regimes totalitários de pensamento único num ambiente globalizado como se tornou o mundo de hoje? Os que defendem o socialismo dentro de uma visão retrógrada, com posturas ditatoriais e, portanto, antidemocráticas, estão equivocados. E não me venham alguns xiitas e socialistas de carteirinha dar aulas de socialismo, pois nas trincheiras em que estive na defesa dos direitos igualitários, certamente que a maioria sequer tem conhecimento, mesmo nas cartilhas que lhes foram repassadas. Mas vamos lá, não creio que os exemplos do socialismo pregado por Nicolás Maduro, filhote de outro autoritário e ditatorial governante venezuelano, pode ser referência. Mas o Brasil, através de algumas de suas lideranças, parece gostar e querer chegar lá. Ou modelos, como a da Argentina, com seu kirchnerismo, que faliu o país. E até as dificuldades dos socialistas franceses, que conseguiram reavivar a chama direitista da família Le Pen. Também não creio que os esquerdistas que se basearam na derrubada de Fulgêncio Batista se assemelham aos castros de hoje, e muito menos na dureza da vida dos operários cubanos. Que o digam os verdadeiros médicos cubanos que por aqui estão em busca de dignidade no exercício da profissão, mas que são ludibriados no contrato feito governo a governo. Recebem menos de um terço do que é pago pelo governo brasileiro e que acaba indo engordar o bolso dos ditadores. Políticas sociais não são incompatíveis com liberdade de pensamento e expressão, muito menos do incentivo à segregação do tipo nós versus eles, ou elite branca, quando na realidade só há divergência ao pensamento que está sendo imposto, e de forma dura. E para isso não há limite. Se for preciso, se faz o diabo para ganhar, por exemplo, uma eleição. Gastou-se o que não tínhamos e não temos e não ganhamos a Copa do Mundo. Tem coisas que não se impõem, como qualidade, competência, inclusive em campo. Quanto mais na administração e gestão pública. Por isso é uma confusão ou maldade querer dizer que ditaduras representem o socialismo. Ditadura não é capaz de respeitar o que é inerente ao ser humano, que é a sua liberdade, afirmou o arcebispo Dom Aloysio Opperman. Os que querem os serviços públicos todos gratuitos vivem de um delírio deplorável, acrescentou Dom Aloysio. A igualdade do socialismo prevê o trabalho de todos, direitos iguais, do respeito à minha liberdade que termina exatamente onde começa a sua. Por isso, meus caros ouvintes eleitores, a visão socialista não está no autoritarismo do pensamento único conseguido, muitas vezes, através de maiorias eventuais, conquistadas por meios ilícitos, inclusive, como a corrupção. E muito menos na manutenção da pobreza disfarçada para sustentar regimes autoritários. E uma das coisas que me fazem desconfiar dos defensores destas teses é o desejo, a busca desenfreada a qualquer preço da manutenção no poder, na base do vale tudo, inclusive. Contra estes, temos o voto livre, previsto por verdadeiros socialistas, como o que daremos no próximo domingo. É esta a consciência que todos devemos ter, no mínimo. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Terças, 21h30, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius foi condenado nesta terça-feira a uma pena máxima de 5 anos de prisão por matar a tiros, em fevereiro de 2013, a namorada Riva Steenkamp. O anúncio foi feito pela juíza Tocosil Masipa, que em setembro declarou o atleta culpado de homicídio culposo. Ao fim da audiência, o atleta foi levado imediatamente para o presídio Kosi Mpuru, em Pretória. Pistorius também foi condenado a 3 anos de prisão com suspensão condicional da pena por 2 incidentes anteriores à morte da namorada, nos quais utilizou armas de fogo em público. O atleta, que vomitou e chorou em várias ocasiões durante o julgamento, permaneceu totalmente imóvel no banco dos réus ao ouvir a sentença. A família da vítima se mostrou satisfeita com a sentença. Sim, estou muito satisfeito, declarou aos jornalistas Barry Steenkamp, pai de Riva. Acreditam que é o correto. Estão satisfeitos com a sentença, afirmou um advogado da família. Aceitamos a sentença. Oscar aproveitará a oportunidade para pagar sua dívida com a sociedade, declarou o tio do atleta, Arnold Pistorius. Pistorius foi condenado por matar em sua casa de Pretória a namorada, que foi atingida por 4 tiros através da porta do banheiro no qual estava trancada. O atleta alegou durante todo o processo, que demorou 7 meses, que acreditava que um ladrão estava no banheiro. Pouco antes de pronunciar a sentença, a juíza afirmou que uma condenação a trabalhos de serviços comunitários, como desejava a defesa, não seria apropriada. A avaliação do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro alcançou seu nível mais baixo, com 67,5% de desaprovação, enquanto o chavismo perde simpatizantes, com 28,9% dos entrevistados se declarando seus partidários e 38% a favor da oposição, revela uma pesquisa Data Analysis, divulgada nesta terça-feira. Apenas 30,2% aprovam a gestão de Maduro, percentual abaixo dos 55,2% de avaliação positiva que o presidente teve quando assumiu o cargo. O estudo mostra que o governismo perde adeptos, com apenas 28,9%, se autodeclarando chavistas, um dos níveis mais baixos na década. A oposição alcançou, por sua vez, o maior número de simpatizantes em 10 anos, com 38%, enquanto 28,9% se declararam apartidários. Sobre a situação do país, o Data Analysis aponta que 81,6% dos entrevistados consideram o quadro atual de regular a muito ruim e 18,2% de regular a muito bom. A Casa Branca anunciou nesta terça-feira a libertação de Jeffrey Fowley, um dos três americanos detidos na Coreia do Norte, que já está a caminho de seu país. Jeffrey Fowley foi autorizado a deixar a Coreia do Norte, declarou Josh Earnest, porta-voz da presidência americana. O americano que viajou à Coreia do Norte em abril foi detido, acusado de ter deixado uma Bíblia em um hotel. Fowley, de 56 anos, já foi avaliado por um médico e se encontra em boas condições de saúde, afirmou o Departamento Americano de Estado. Jeffrey Fowley foi levado de Pyongyang por um avião do Pentágono, que pousou na ilha americana de Guam, no Pacífico, relatou a porta-voz adjunta do Departamento de Estado americano, Mary Harf. O governo argentino anunciou um programa de visto humanitário para receber cidadãos sírios e de países limítrofes que estejam fugindo do conflito armado nessa região, conforme publicado nesta terça-feira no Diário Oficial daquele país. Os interessados que se candidatarem ao programa Síria serão recebidos no país por um período de 2 anos. Os cidadãos sírios e de países fronteiriços deverão contar com um anfitrião que os receberá na Argentina. Os demandantes terão de apresentar uma carta-convite com base no vínculo de parentesco ou de afetividade com cidadãos argentinos ou com residentes na Argentina, os quais assumirão o compromisso de lhes oferecer hospedagem e ajuda, completa o texto publicado no Diário Oficial. As negociações sobre o conflito de gás entre Rússia e Ucrânia terminaram sem resultados concretos nesta terça-feira em Bruxelas, apesar dos avanços importantes, anunciou a Comissão Europeia. Fizemos avanços importantes, declarou o comissário europeu de energia, Günther Oettinger, após um encontro com os ministros ucraniano e russo da energia, Yuri Prodan e Alexander Nowak, respectivamente. Esperamos um acordo na próxima semana, completou. O Papa Francisco realizará uma delicada viagem à Turquia de 28 a 30 de novembro, durante a qual visitará Ankara e Istambul, anunciou nesta terça-feira o serviço de imprensa do Vaticano. Segundo a agenda oficial, o Papa chegará no dia 28 a Ankara, primeira etapa de sua visita, onde se reunirá com autoridades e líderes políticos locais e visitará o mausoléu de Kemal Atatürk, fundador e primeiro presidente da moderna República da Turquia, após a queda do Império Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial. No sábado, o pontífice viajará para Istambul, onde irá ao Museu de Santa Sofia e à Mesquita Azul, onde Bento XVI esteve em 2006 e celebrará uma missa na Catedral Católica do Espírito Santo. Ele participará também de uma celebração ecumênica com o Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeu I. No domingo, o Papa vai participar da festa de Santo André, patrono da Igreja de Constantinopla, da Igreja Patriarcal de São Jorge, que terá uma bênção ecumênica e a assinatura de uma declaração conjunta com o Patriarca. Um tribunal militar egípcio condenou à morte nesta terça-feira 7 membros do grupo Ansar Beit al-Maqdis, os partidários de Jerusalém em árabe por seu envolvimento em ataques sangrentos contra o exército, informou uma autoridade militar. Outros dois membros desse grupo foram condenados à prisão perpétua. Recentemente, o Ansar Beit al-Maqdis proclamou seu apoio ao Estado Islâmico. Baseado no norte da Península do Sinai, nordeste do Egito, esse grupo assumiu a maioria dos ataques contra as forças de segurança cometidos após a destituição por parte do exército do então presidente islâmico Mohamed Morsi em julho de 2013. Direto dos Estados Unidos, chamamos o nosso repórter Max Ramoy. Homem paralisado volta a andar após transplante de células do nariz. Um homem paralisado conseguiu andar novamente após um tratamento inovador que envolveu o transplante de células de sua cavidade nasal para a medula espinhal. Derek Friedka, de 40 anos, ficou paralisado do peito para baixo após ser esfaqueado várias vezes em 2010. Agora ele pode andar usando um andador e também recuperou algumas funções da bexiga, intestino e funções sexuais. Antes do tratamento, Friedka estava paralisado e havia quase 2 anos que não mostrava nenhum sinal de recuperação. Apesar de meses de fisioterapia intensiva, ele disse que andar novamente foi uma sensação incrível. Quando você não pode sentir quase a metade do seu corpo, você é impotente. Mas quando ele começa a voltar, é como você tivesse nascido novamente. O tratamento inédito no mundo foi realizado por cirurgiões poloneses em colaboração com os cientistas de Londres. Detalhes das pesquisas foram divulgadas na publicação científica Cell Transplantation. E o programa da TV da rede BBC teve acesso exclusivo ao projeto e passou 1 ano acompanhando a reabilitação deste paciente. O chefe de regeneração neural do Instituto de Neurologia da Universidade College de Londres, ele liderou a equipe de pesquisadores e disse que o resultado é mais impressionante do que um homem andar na Lua. De Nova York, Max Amoy para o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um breve intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Estamos de volta aos tempos decimais da música. De volta para o sucesso, um programa que junta a música e a informação. Projetos musicais míticos que ficam imortalizados neste espaço. De volta para o sucesso, aos domingos, da 1 às 3 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: saúde com beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Sob acusação de pelo menos 6 ações penais na Justiça Federal do Paraná, o doleiro Alberto Youssef recebeu ontem a primeira sentença. Foi absolvido pelo crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Responsável pela investigação da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro acolheu o posicionamento do Ministério Público Federal e da defesa do doleiro. Segundo eles, o réu teria cedido seu escritório para recebimento e entrega do dinheiro, sem conhecimento da proveniência dos recursos, no caso do tráfico de drogas. E o CEF, no entanto, ainda está preso devido aos outros processos. Os outros réus, Rene Luiz Pereira, Carlos Abib Chater e André de Catão de Miranda, foram condenados pelo crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. De acordo com a sentença, em síntese, 124 mil dólares teriam sido enviados da Europa ao Brasil e, em seguida, para Bolívia, para pagamento de fornecedores de drogas. Para a internação dos valores, foram utilizadas a conta de posto de gasolina em Brasília, posto da Torre, e conta de empresa de fachada em Curitiba. Rene Luiz Pereira também foi condenado pelo crime de evasão fraudulenta desse numerário para Bolívia. Ele recebeu condenação por crime de tráfico internacional de drogas, sendo responsável por 698 quilos de cocaína apreendidos em novembro do ano passado em Araraquara, São Paulo. A sentença prevê pena de 14 anos de reclusão para Rene, em regime fechado. Já Carlos Abib Chater tem pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. E André Catão de Miranda foi condenado a 4 anos de reclusão em regime semiaberto. Eleitor que não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo. Direto dos estúdios da Rádio Senado, chamamos nossa colega Marcela Cunha. Para o Tribunal Superior Eleitoral, cada um dos turnos de uma eleição corresponde a um pleito diferente. Por isso, quem não tiver votado no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno. A mesma regra é válida para as justificativas. Quem não votou no primeiro turno e não vai votar novamente deve justificar cada uma das ausências separadamente. Robson Viana, da Assessoria de Planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, explica os prazos que o eleitor deve observar. A pessoa que não conseguiu votar e nem justificar no primeiro turno, ela ainda tem aquele prazo de 60 dias, né, para encaminhar um requerimento junto ao juiz eleitoral do município onde vota. Enquanto isso, no segundo turno, ela pode votar ou justificar. Tem 60 dias, tanto para o primeiro, tanto para o segundo turno. O eleitor que ainda não tiver justificado a ausência no dia 5 de outubro, tem até 4 de dezembro para justificar. Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral deve se dirigir a qualquer local de votação e preencher o formulário de justificativa. Para votar, basta levar um documento oficial com foto, como RG, carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista ou identidade funcional. Não é possível votar apenas com o título de eleitor. Mas, apesar de não ser obrigatório, ele facilita a verificação da zona e sessão. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Estratégico tanto para Dilma Rousseff, do PT, quanto para Aécio Neves, do PSDB, por concentrar 22,4% do eleitorado, São Paulo está no centro das duas campanhas presidenciais nesta reta final do segundo turno. Enquanto o Tucano tenta ampliar a vantagem que lhe assegurou a vitória no estado, com mais de 10,1 milhões de votos, a petista luta para reverter o quadro. No primeiro turno, ela foi indicada por 5,9 milhões de eleitores paulistas. No centro do duelo dos dois presidenciáveis está a crise de abastecimento de água, que se arrasta 10 meses no estado, prejudicado com a rotina dos eleitores. Ontem, Aécio disse que talvez o que tenha faltado seja uma maior parceria do governo federal e fez críticas à Agência Nacional de Águas, ANA. Dilma contestou as declarações e colocou os problemas hídricos no estado na conta do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff, do PT, disse que causa estranheza a tentativa do adversário do PSDB, Aécio Neves, de atribuir ao governo federal a culpa pela crise hídrica em São Paulo.